Pedir pra não matar e não morrer. Uma prece. As coisas quando tem que acontecer. Acontece. Pedir pra não matar e não morrer. Uma prece. As coisas quando tem que acontecer. Acontece. Pedir pra não matar e não morrer. Uma prece. As coisas quando tem que acontecer. Acontece. Pedir pra não matar e não morrer. Uma prece. Se conselho fosse bom, não se dava, vendia. O caráter de um homem se mede no dia a dia, trabalhando com amor, carinho e dedicação, dando oportunidade, notas pro coração. O coração que pulsa, um coração que ama, um coração que clama, um coração que chama. Que chama de verdade pra lutar do dia a dia. Vem, que chama de verdade pra fazer a correria. Alguns vacilos tem, alguns deslizes também, mas é só se vigiar que nada disso vem. Acreditar em Deus é sempre a melhor saída. Aí, irmão, não tem droga e nem bebida que substitui a sua água e sua comida. Por isso é que eu digo, sem medo de errar, Jesus Cristo, Ele está para voltar. É, Ele está para voltar. As coisas quando tem que acontecer. Acontece, pedir pra não matar e não morrer. Uma prece. As coisas quando tem que acontecer. Acontece, pedir pra não matar e não morrer. Uma prece. Acontece, pedir pra não matar e não morrer. Uma prece, as coisas quando tem que acontecer. Acontece, pedir pra não matar e não morrer. Uma prece. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. O caminho melhor nem sempre é o mais curto. Tem gente que parece um buraco sem fundo, além do seu, ainda que é o de todo mundo. Por isso é que eu digo, sem medo de errar, Jesus Cristo, Ele está para voltar. No meio da guerra me sinto fraco e sobrevivo, pois sei que estou com Deus e que o Senhor sempre esteve comigo. Pois em meio à derrota, o fragelo e a fraqueza, pude no fundo do poço contemplar sua beleza. Formosura, misericórdia sua é sem igual, mesmo sem merecimento me livrou de todo mal. Mas infelizmente, nós somos filhos ingratos, não reconhecendo o Pai e se escondendo como rato, sem saber que Deus nos sonda e nos vê de qualquer jeito. Não importa o que somos, Ele pesa os nossos feitos. Ainda que a sua vida esteja na escuridão, o Senhor é nossa luz e nos dá a salvação. Mas pra isso é necessário que o humano se convença que o Senhor é poderoso e nos tira das encrencas. Quando aceitei a Cristo não sabia como era, enfrentei algumas lutas e o cão virou uma fera. Porque Ele já sabia que Cristo era bom pra mim, me livrando do pecado, minhas guerras chegam ao fim. Pois servir ao Cristo Rei, o caminho é muito estreito, é necessário renúncia. Ser correto, não perfeito, perfeito só meu Deus foi, mandando filho salvar, passando por todas as dores, difícil de suportar. Só Jesus foi forte, mantendo a decisão, cumprindo tudo que o Pai já tinha em seu coração. Por isso se ainda não fez, que faça a escolha certa, se entregue hoje a Jesus e veja a grande descoberta. As coisas quando tem que acontecer. Acontece, pedir pra não matar e não morrer. Uma prece. As coisas quando tem que acontecer. Acontece, pedir pra não matar e não morrer. Uma prece. As coisas quando tem que acontecer. Acontece, pedir pra não matar e não morrer. Uma prece. As coisas quando tem que acontecer. Acontece, pedir pra não matar e não morrer. Uma prece.